Olá a todos! Começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 99. Uma edição para o número 100, a gente não faz ideia do que vai acontecer no número 100. A gente realmente não pensou em nada. Eu pensei. Especial de 100 episódios, é claro. Você sabe que o Kyodai nem editado é, né? Então, o episódio especial é ele ser editado, olha aí. Olha aí. O especial de 100... Então, pessoal, a gente indicando os outros 100. Então, pessoal, a gente tá aqui abrindo um padrim não vai ser uma campanha do Catarse, porque é só o episódio 100, né? Uma campanha do Catarse para que o episódio 100 seja editado. E o episódio só vai sair quando tiver dinheiro. É verdade. É, inclusive, por causa disso, a gente vai pular o próximo episódio e a gente vai direto pro 101. Eu tava pensando que ia começar com 99.1, 99.2, 99.3. Não, não faz sentido, não. A gente pula. Volta pra apresentação normal, pelo amor de Deus. Dito isso, não seria a primeira vez, porque o episódio 51 do Sobre o Zenith saiu antes dos 50. Volta pra apresentação normal, pelo amor de Deus. Enfim, eu sou o Evaldo Júnior, também conhecido como Júnior Kion, pra vocês entenderem porque é o título do podcast. Não aniversariante! É o nosso aniversariante! É, eu não falei que era meu aniversário, eu falei meu nick, mas tudo bem. Eu sei, mas sou eu que tô falando. Tudo bem, aê, parabéns. Eu estou aqui mais uma vez com o Carlinho Neto. Eu só queria deixar registrado que eu estou bem injuriado e chateado, que foi abrir a aba de um certo anime no meu blog, o Netuin, e quando vejo um comentário que esse anime recebeu, tá lá. Eu tenho dois animes que eu mais amo no mundo. Esse, que eu vou falar ainda qual é, e Sword Art Online. São os dois melhores animes do mundo, entendeu? Tá. Okay. Parabéns. Ah, eu tava muito na esperança. Eu tava muito na esperança se tivesse aberto o link do site e você tivesse injuriado porque você abriu exatamente no link que tem o um comentário Bunda do Hantaro. Desculpa, Carlinhos. Eu quis comentar no seu blog e tal, aí... Você queria falar da bunda do Hantaro? Ah, a bunda também é gostoso demais, mas é o jogo. Não, não, não. Não é qualquer bunda. É a bunda do Hantaro. É gostoso demais. Beleza. Saudações. Queria deixar bem claro aí que o Luke falou da bunda do Hantaro, me lembrei que tem um Tank Top com o Rinnegan que tem um bichinho lá que é tipo um Hantarozinho da vida e que ele dá o rabinho para o pessoal ficar. Ele vivo. Dá o rabo. Ele dá o rabo para o pessoal comer. Cuidado aí. Só que, né, Carlinhos, mudou muito, né? Ele anula a piada do Chaves de que todos os animais tiram o rabo para comer. Anula totalmente, é isso aí. Pois é. Enfim, eu tô aqui também com o Yuri Guimarães. Olha aí, rapaz. Também conhecido como Jovem por Dois Jovens. É verdade. Eu não gosto muito, não. Conhecido como Falso Gordo. Falso gordo, é. A partir de hoje é falso gordo. Toda vez ele fala, minha família me acha gordo, mas... O pseudo gordo, tá ligado? Você no máximo tem sobrepeso, cara. É absurdo isso aí. Tá ok. Tem que fazer isso. Tá ok. Eu vou dizer isso quando eu estiver olhando pro espelho chorando. Que horrível. Depressão. Ok. Enfim, a Rafa também tá aí? Parabéns, Shinji, parabéns. Parabéns, Shinji. Errei. Caralho. Muito bom, Shinji, parabéns. Parabéns, Pilar. Você foi para comemorar tanto o parabéns. Eu gosto muito como ela quis dar a parabéns pra mim e ao mesmo tempo me ofender. Foi muito bom. Não, isso não é falar. O Evilás acabou de ser promovido pra Shinji, cara. Olha a promoção que ele recebeu. Ele agora é o Shinji. É por causa disso, caralho. É por causa do que vocês estavam falando. Ele vai ser promovido pra um jovem, mano. Quando vai sair Netflix, porra? Não tem nada a ver. Vai sair Evangelho no Netflix. E agora todo mundo vai poder ver a grandiosidade da melhor personagem de todos os tempos. Da história da humanidade. Shinji. Não, melhor personagem de Evangelho é o Shinji. Sem dúvida, Shinji é a melhor personagem de Evangelho. É o Shinji. Pode parar. É o Eva, né? É a mãe dele. É o Eva, exatamente. É a pequena Eva. Eva. Sim. É a pequena Eva. Eva. Tá, parei. Eu vou esperar, pode cantar. Não, não vou cantar, não. Já basta o último que eu der, que você ficar cantando lá. 11 horas! Eva! Enfim, e eu tô aqui também com o Luke. Eu queria dar parabéns pra esse maravilhoso pessoa, que é o Paul McCartney, que fez aniversário hoje. O tema de hoje do podcast é o Zito. Peraí, deixa eu procurar. Aniversariantes do dia. É o Paul McCartney. Olha aí, Paul McCartney é um já. No mesmo dia. Vamos ver se tem outro. McCartney. Que droga, eu não gosto de lembrar. É o pior bicho. Você não gosta de Paul McCartney? Não, não é, é isso. É porque, tipo, o pessoal vai dar para mim. Pô, cara, não para mim, né? É o pior Beatle. Depois vamos do lá, quem faz o aniversário hoje? Além de Paul McCartney, Maria Bethânia! Olha aí! Outra pessoa que faz aniversário hoje, Fernando Henrique Cardoso! Caralho, eu já não gostei muito. Mas enfim, mais um. Mais uma pessoa que faz aniversário hoje é a filha do Czar Nicolás II da Rússia, Anastácia. Ó, tá acabando o pessoal famoso, ó. Você vê? Não, mas a Anastácia foi moto, tem um filme da Disney, porra. Não, é da Disney. Qual dos outros? Agora é da Disney. É da Fox, antes? Ainda é tem um Pizarro? Eu pensava que a Rússia agora... Vamos usar essa bota do podcast. Caralho, eu jurava que ela estava... Caralho, eu não sabia que... Agora é da Disney. Agora eu tô triste. Agora é da Disney. Eu pensava que era da Disney mesmo. Mas é da Disney. Porque a Anastasia, não? Agora é, porque... Agora é a Disney com a Fox. Mas... Eu não sei se o Eduardo sabe, mas hoje também você comemora feriados, né? 18 de junho. Então, eu não quiser fazer aniversário hoje. E hoje, 18 de junho, é tanto dia do químico como também dia do evangélico. Olha que maravilha. É isso aí. Toda essa galera aí, vocês não sabem. Ah, do químico eu já sabia. Toda essa galera aí, eles estavam na comunidade do Orkut, que eu fazia parte, que 18 de julho é o melhor dia da história da humanidade. Enfim, vamos voltar. Eita, meu Deus. Aí alguém solta o melhor dia porque eu nasci, olha que maravilha. Falando em comunidade do Orkut, eu estou preocupado com o meu aniversário. Eu tenho um Orkut que era... Eu nunca conheci o Lucas com mais de 30 anos. Eu estou querendo 30. É, Luke, é hora de se preocupar. Os alienígenas vão vir me buscar. É hora de se preocupar. Eu participava de uma comunidade dos alienígenas. Os alienígenas vão vir me buscar with lasers. Detalhe. Olha aí. Eu tinha uma comunidade. With lasers é muito velho, né? É bem velho, cara. With lasers. Eu segui uma comunidade que se chamava A Seita do Yuri e não foi feita por mim. Ah, isso não é verdade, que você não tinha idade pra estar tá no Orkut. É mentira. Era só para maiores de 18 porque, anos. Porque eu tenho que apresentar uma identidade, né, pro Orkut. Sim, igual o site pornô. Falsidade ideológica. Orkut, que absurdo, Yuri. Falsidade ideológica, bom demais. É um absurdo, Yuri. Você enganou o Orkut, eu estou decepcionado com você. É isso aí. Você é tipo o cara que fazia depoimento no Orkut. Enfim. Vamos lá. Vamos. Não, semana, o Yuri era o tipo de pessoa que cobrava depoimento do amigo. Luke, já que o tema é seu. Nossa, eu não. Deus do céu. Luke, já que o tema é seu e que a gente já descobriu aí que não vai falar dos Beatles, qual que é o tema da semana? O tema é sobre o aniversário do Juninho. Esse garoto é nosso amiguinho. A gente vai recomendar uns animezinhos pro nosso amiguinho Juninho. Isso tá me soando tão bem. Já assistiu mais de 1.500 animes. Tá me soando tão bem. Vai ser mais um pra lista de Hold On do Wave Lazo que nunca vai sair de lá. É verdade. Minha lista de Hold é maravilhosa. O objetivo de vida aí é minha lista de Hold ser maior que a minha lista de animes completos. Isso se ele considerar botar o Hold ou ligar o foda-se e falar, não vou ver, foda-se. Eu só boto o Hold se eu ver o episódio. Então não vai botar. Não, tem muito. Mas eu faço mais ou menos a mesma coisa que o Velázquez. Se eu assisto um episódio e caguei, aí eu deleto, eu nem deixo no Hold. É, no meu caso é um pouquinho diferente. Eu assisto um episódio, tá na minha lista de watch há mais de 2 meses, aí eu boto no Hold. Mais ou menos assim o esquema. É, você tentou defender o Velázquez e deu mal, Rafael. É isso aí. Não, então mas eu sou mais drástica. É que. Não gostei, deleta. Aí eu nem saí da existência do anime. É, eu não tiro da minha lista. Porque eu... eventualmente acontece essas coisas que estavam acontecendo aqui, e, tipo, alguém me indicar um anime, e tipo, eu já vi, eu só não continuei. Aí eu fico nessa. Peraí, mas eu vi esse anime? Não sei, mas enfim. É, vamos então aqui pra frente. Estou muito feliz aí que meus amigos vão indicar animes pra mim. Mas eu falei isso depois dos comentários. Amigos? Que amigos? Caralho! Que absurdo! É estritamente profissional esse podcast. O Luke lembrará daquele podcast da CMA em que ele foi contar os amigos dele e ele errou por um. Acabamos de descobrir. Descobrimos quem era o amigo e quem não era. O ciclo se fechou. Mãe, vai, volta para a programação normal, vai lá então. Então, então eu espero então que meus amigos e o Carleiro indiquem bons animes. Vai pro que espera? Esse foi especial de aniversário para você, tá? Especial. Foi. Com o capeta de reciclando com bolo lá. É uma comentário do passado que a gente falou aí do fim do Estúdio Quebec. Rafa, por favor. Ah, só tem eu? Caralho. Okay. É verdade, é pra você. Saudações a mais um estúdio que se vai. Quebec. A escritora, tá? Okay. Ah, claro, pessoal. Grande escritora. Antes disso, eu tenho te dizer que, pela zoação no final do meu último comentário, até que a versão BR da abertura do Frontier é boa, mas não ganha da versão do Tamers, concordo. Eu concordo. Só dizendo, tava inspirado em seu Yuri e a fanfic desta temporada ignorada, entre aspas, é uma das melhores que fiz, empate com outra que será citada abaixo. Do que ela tá... É chato... Do que ela tá falando? É chato quando temos essa notícia dos estúdios indo embora. Quais serão os motivos do seu fechamento? É, pensando nos trabalhos do Quebec que tive contato, valeu, Vilazzi, por lembrar das animações dos games de Mega Man, Mega Man X, da saga clássica Mega Man 8. Tem uma abertura fantástica que reconta os games anteriores e sua música. Ela é bom mesmo. Electrical Communication. Peraí, perdi a linha. É lembrada com muito carinho da saga X. Mega Man X3 teve poucas cenas animadas e sua abertura é bem similar à do 8, com cenas dos games anteriores e curta a música em si. Agora, as melhores e que tanto queria um anime com aquele melhor visual, é X4, Mega Man S4. É. Como amo esse game e muito também foi o pontapé inicial para escrever a fanfic baseada no universo dessa saga, chamada Zero. O companheiro do X que usa sabre de luz nos ataques e tem longos cabelos loiros que rendeu uma história e tanto, com 26 capítulos, mais duas histórias extras que quase zerei o jogo com ele. Amo demais a abertura do game, Makenai Aiga Kitoru, é fantástica e até consigo cantar essa com poucos erros. Ó, parabéns. Vai ser, então, vamos pegar a fanfic dela para fazer o 04. Não, continua. Pô, ia ser legal. Animes do estúdio em si, tive contato com Danny Angel, que é um shoujo com temática dos ladrões fantasmas, onde uma família cujos membros masculinos herdam as habilidades de Dark e acompanhamento. E acompanhamos Daisuke Nia, um adolescente que seguirá por este caminho. A ideia é bem nos moldes dos animes como Magic Kaito 1412 e Kamikaze Kaito Jin, esses com resenhas no Anime Cult. Ó, ó, patrocínio. Eita! E foi propaganda, né? É propaganda. Eu falei patrocínio, mas é propaganda. Eu falava, gente, foi tudo com P. Vi lá em 2006 e na era do RMVB... Nossa, RMVB. RMVB, junto com Chrono Cruiser e Metantei Loki Ragnarok. Clássico, clássico. Tudo anime de detetive. É verdade. Tudo anime de detetive. Das lembranças destes, restou somente o tema de abertura, que é muito bom, e um dos seus episódios, que era relativo ao White Day, onde as meninas eram presenteadas pelos meninos com coisas brancas, e revia muito essa história em específico. Duas curiosidades dessa série. Uma, o mangá ainda está em publicação, é nos moldes do Togashi no Fator de Preguiça. E que me assustei quando soube que era shoujo. Sabe, não tinha definições das demografias na época. Até mais. É, tem que descobrir qual que é o jogo que o autor ou autora de Lineation gosta de jogar. É, bem isso. Togashi agora vai parar pra jogar o quando sair no Switch, o Dragon Quest, né? Não, ele vai parar pra jogar todo o Dragon Quest de novo, porque ele tem que se lembrar quais são os anteriores. Vai ter dois, vai ter o Builders 2 e vai ter o 11, que já saiu no PS4 e jogou, só que no Switch tem a versão orquestrada da música, então ele vai jogar de novo, é óbvio. Então, o que a gente vai ver aí é uma volta de Hunter vs Hunter, logo seguida, que assim que lançar ele vai parar. Ok. Eu tenho uma amiga que ela começou a assistir, tanto que eu perguntei pro Vilásio se o anime tinha fim, né? Porque ela começou a assistir o anime e eu avisei, mulher, o Togashi não escreve esse mangá. Ele fica jogando Dragon Quest. É verdade, ele quase nunca volta. Assim, mas o anime, ele acabou onde tem que acabar. Aí o Vilásio me falou isso, eu avisei a ela, e aí quando ela terminou de assistir, ela comentou comigo que realmente acabou onde tinha que acabar. Aí eu fiquei, que bom. Não procure o mangá. Eu avisei pra ela pra ela não procurar. Pra poder ela não ficar esperando. Ai, meu Deus. Quando sair um anime, é só assistir a continuação. Ou não, porque é bem ruim essa parte. Mas a gente nunca sabe, né, o que é que o estúdio vai fazer. Ah, eu acho que é melhor esperar terminar, só que aí isso vai demorar algumas décadas. Talvez o cara morra antes de acontecer. Que nossa, absurdo, que absurdo. George R. Martin, maluco. Desculpa. Enfim. Enfim, é isso. Esse foi o comentário da semana passada. É, se você quiser ser lido na próxima edição, na edição 100, edição especial, que a gente não sabe o que vai acontecer. A próxima edição não é 100, a próxima é 99. Essa é 98. Essa é 98. A gente tem que pensar na 100 já, cara. É, 98. Um é, 90, é verdade, desculpa. A matemática indo um pouco além do que devia aí, mas a gente tá no 98, a próxima é 99, depois é o 100. Lírio, você não pode falar nada que você errou a numeração no podcast, que era o primeiro episódio. Você vai pro quinto dos infernos também. Tá? Errou a numeração do primeiro episódio do podcast. Vai pro inferno! Toma aí. Em minha defesa, eu confundi, porque de fato o. Tem 98 no final do Yopinando Shibun, né? É verdade. Porque, de fato, o próximo é 200, né? Mas tudo bem. Grandiosíssimo 200 podcast. Vai ser um especial de 200 podcasts. Onde vai pegar os melhores momentos. E vai sair daqui a 10 anos, quando terminar o doutorado e tiver grande dinheiro. Né? Com todos os momentos ofensivos meus, do Luke, de todos os participantes do podcast. Eu gosto muito do ideal do Evlasio, que daqui a 10 anos ele vai estar com o doutorado e ganhando dinheiro. Doutorado ele pode estar. Ganhando dinheiro, a gente pensa um pouquinho. Mas eu tô dando 10 anos, porque é bastante tempo, pô. É verdade. Eu queria muito dar, pelo menos, ganhar dinheiro daqui a 10 anos. Pelo amor de Deus. E acorde aí, tá no 98? Mas vamos lá. Então, é o podcast de vocês. É que em 2029 vai ser o ano do podcast no Brasil. E aí vai dar certo. É verdade. Todo ano é o ano do podcast no Brasil, você sabe, né? Muito bem. Estamos aqui no Kyodai Podcast número 98. Hoje é uma celebração, né? Porque o nosso amigo Evilásio aí fazendo aniversário. O não amigo querendo puxar o podcast agora. Os infernos, o não amigo. Cala a boca. O não amigo quer puxar o podcast. O não amigo aí, ó. Voltando então. Antes eu só queria dizer uma coisa, falando bem sério aqui. Foi graças. Saiu o gol por aí. Saiu o gol. Vamos ver se não tem vá, calma. Não vai ter vá dessa vez, foi gol mesmo. Eu só queria lembrar que foi Vilásio lá no final de 2010 que ele me puxou para gravar uns podcasts do antigo APcast, que era um antigo podcast no meu portfólio, e nunca vamos esquecer que ele me chamou para fazer um podcast sobre Dragon Ball. Deu, cara, na boa, eu pouco sei de Dragon Ball, pouco assisti Dragon Ball, não sei no que posso cooperar. Só me lembro que o podcast durou quase 3 horas. Vou dizer que você tá errado. tá? Você apareceu antes num podcast de início da temporada. Você não prestou atenção no que eu falei. Desculpa, eu disse que teve uma vez que você me convidou para o podcast sobre Dragon Ball. Não disse que foi o primeiro. Ah, tá. Desculpa. Você não prestou atenção no que eu falei. Não prestei. Claro. Tava lendo. Briga. Tava lendo se tinha sido gol mesmo. O Padrinho mandou um toaro, cara. É. Presta atenção no que eu falei. A porra do juiz tá esperando pro VAR de novo. Cala a boca. Tô puto. Então. Eu não vou falar de qual anime eu vou indicar agora, porque é muito... Como é que eu falei certa vez no Anime Coach? É muito serpela, mas... Muito serpela, excelente, muito bem lembrado. Mas vamos ver quem que vai dar o A da Graça aí e fazer a primeira indicação de anime, quem que vai ter a coragem. Eu posso fazer minha indicação aqui. Eu vou trazer um anime, que eu sei que o Evilásium, ele sempre gostou de música. Anime de música... gostou do Dami Cantabile. Você sabe que ele gosta de funk pacadão, né? Funk pacadão é o estilo preferido do Vilásio, né? Você nota-se como o Carlinho não é meu amigo. Mas é uma pena que ainda não tem anime de funk. Dito isso, o Vilásio gosta muito de anime de música. Ele foi ele que me indicou no Dami Cantabile. Tô com medo. O quê? Tô com medo. Ele disse que tá com medo. Ele tá com medo. E recentemente, eu estava. Agora o gol. Desculpa, eu tô puto. Caralho, eu acho muito triste se o Brasil não ganhar esse jogo, cara. E recentemente, ano passado, saiu um anime de música chamado Piano no Mori. Ah! Excelente. Piano no Mori é um ótimo anime de música. Ele tem alguns problemas com animação, mas tirando isso, ele é... As músicas são bem feitas. Você consegue ver as nuances de uma pessoa tocando uma peça para outro personagem tocando outra peça. Então é muito maneiro você ver essa nuanciazinha que eles fazem de um personagem para outro. E o anime a gente vê é um coming of age. Então você vê o personagem ele enquanto criança e depois ele crescendo. E chegando a um outro patamar, por assim dizer. Então, oi. Eu não quero te assustar, mas Piano no Mori tá na minha lista. Tá, não. Agora, porra. Mas é de Punch Watch! Ah, tô doido aí, rapaz. Mas aí. É um brincalhão. Esse é um brincalhão. É um traquinas. Mas dito isso, saiu a segunda temporada agora de Piano no Mori e foi bem fechadinha, foi bem maneirinha. E eu acho que esse é o momento perfeito para você assistir Piano no Mori. E tem na Netflix a primeira temporada, a segunda temporada ainda vai sair no meio desse mês, eu acho. Mas então, vai sair, né? Vai sair nesse mês, então. Fica aí minha indicação. Piano no Mori é um bom anime. Eu fico feliz. Eu realmente tá na minha lista de Punch Watch faz muito tempo. Eu não sei porque eu não vi. Inclusive, se for pensar bem, desde que saiu o filme há, sei lá, 10 anos atrás, ele na teoria tá na minha lista. E eu nunca vi. Mas eu verei. Ver se eu realmente vou ver. Ah, não tá nublado, dá preguiça. Interesse. Tem que ter dublado. Não tem dublado? Não tem dublado. É absurdo. Pô, mas aí fica triste. Não assiste, Evilásio. Deixa pra lá. Mas bom, é um bom anime. É um bom anime. Ele tem alguns problemas com animação, mas dito isso, ele é bom. É muito bom. Vou ver pelas músicas só. Mas... Sim. Tinha que ter o dublado, Juntos e Xelonau no piano. Juntos e Xelonau no piano. Tinha que ter dublado, cantado em português. Maravilhoso. É isso aí. Não, mas é música clássica, não tem. É música clássica, gente. Não, mas podia ter alguém. Negócio é piano. Lá, né? Tá no nome do anime. Piano. Eu sei que tem piano. Eu sei, mas podia ter. Tem Mori? Mori é o floresta. Mas... Piano não Mori. É o piano da floresta. Tá no meu anime. Deus. Sim, o piano realmente na floresta. Tá na floresta. O piano é na floresta. Isso é um absurdo. Floresta. Como é que ele tá funcionando direito? Ele é mágico. Não. Piano mágico. Esse é o rolê. Mas é que tá. Tem todo um rolê dentro do anime que você só vai entender se você assistir. o brother fez magia num piano e jogou ele na floresta. Não, é muito maneiro. Os magos tá na zoeira mesmo, velho. Eu queria dizer que se passa no mundo real, não é nada tipo. Não tem magia e nada assim. Se o piano é mágico, tem magia. Eu queria entender a lógica do Luke. De piano está na floresta, ele automaticamente não deve funcionar. Não funciona, né? Cara, o piano na casa. O piano ele foi esquecido, então se o piano não passa por concertos periódicos, ele vai funcionar. Aí quer dizer que o pessoal joga na floresta? Jogou na floresta. E a floresta tem um cara lá, vai vir um duende e vai arrumar um piano. Na floresta, ninguém vai arrumar um piano. Vai vir um Leprechaun, tá ligado? Um Leprechaun, nossa. Vai vir o Bambi e falar: é aqui que eu vou me consagrar. Eu vou arrumar esse ano, vai dar certo. Cara, podia ser só a pessoa que mora na floresta, cara. Não tem. Mas... É um Tarzan. Ele mora na floresta. Quem mora na floresta? Ele mora do lado da floresta. A árvore onde tá o piano é literalmente tipo embaixo do apartamento dele. Tem vários personagens da ficção que moram na floresta, cara. Fazem várias coisas. Eles podem ter um cara loiro e o Gaúga morava na floresta. Não é dele, cara. Adora, mora na floresta. Adora Aventureira. Adora Aventureira não mora na floresta, não. Ela mora, Adora Aventureira mora na floresta. Eu me lembro, até no trailer do filme. Eu e ela chega e a mulher pergunta: de onde você veio? E ela diz: da floresta. Porra. Então vamos conversar com o conselho tutelar, porque tá fazendo errado. O conselho tutelar vai fazer o quê? Vai tirar ela dos macacos? O desenho Hilda do Netflix gostava muito. Eles moravam na floresta. Eles saíram da floresta porque tinham uns gigantes lá. Aí a mãe ficou meio assustada. Foi pra cidade. É verdade. Mas... Enquanto o espelho tá jogado lá na zoeira. Na verdade, não foi nem por causa dos gigantes, foi por causa dos doentes. Não, assim. Ainda mais, tem um filme de anime antigo chamado Gaut no Cello. O Gaut, ele morava na floresta e tocava cello, porque ele não podia ter uma pessoa jogando, tocando piano. Olha aí, tá vendo? Mas o cello é mais fácil de arrumar do que o piano. Até porque tem o César, né? E é isso aí. É o César Cello. Todo mundo tem a cello. Mas ok. Você vai ver? Vai botar no Roldão? Vou ver. Aí. Vou ver. Vou quando eu botar no Watching, ele vai ficar lá até eu terminar. Boa! Pode ficar lá pra sempre que nem One Piece? Pode, mas vai ficar lá. Ah, não, que nem One Piece não vai, porque só tem alguns episódios só. Natsumi tá lá há 6 meses e eu parei no 4. Mas eu vou ver ainda. Nossa, eu vou batendo, viu? Já claro, é a segunda temporada. Não, a primeira eu completei. Foda-se, Tatsu tem 6 temporadas, caralho. Nossa, eu também teria chato. Mas aí você tem que ir com calma, né? Eu assisti as 3 primeiras temporadas da Tatsu em 3 dias, caralho. Aí não dá, tem muito anime pra ver, né? Pelo visto, alguém não gostou muito de Natsumi. É, eu tô vendo, hein? Eu veria no mesmo dia as 3. Aí vocês estão de parabéns, hein? Aí é muito tempo livre, hein? Não dá, pô. São 36 episódios. Como é que você viu? Se você achar uma TV mágica no meio da floresta que o tempo não passa, aí você pode assistir. E eu moro perto do floresta, isso é verdade. Eu adoraria, hein? Uma TV mágica que não passa o tempo. Eu ia assistir, ia botar todos os meus livros on hold e ia ser resolvido. Alguns no meio da floresta. Alguns iam ser completados, outros iam para drop, né? Eu às vezes fico meio triste com o hold, porque o hold é um passo pro drop. Então eu fico meio triste que anos depois eu vou e revejo o anime, é só pra eu dropar. Eu fico meio triste com isso, às vezes. Meu Deus. Pesado. É triste, mas é verdade. Mas às vezes não, às vezes é um anime bom que eu parei por algum motivo, sei lá o quê, e aí eu vejo até o final. Mas enfim, aí fica a minha indicação aí. Quem é que vai seguir agora? Gostei. Quem vai seguir? É isso aí, gente. Acabou o podcast. É que o pessoal tá triste que o Brasil empatou com a Venezuela. Isso é um absurdo. O Brasil tá com placar negativo. Como é que pode isso? Tá -2 pro Brasil. -3. Tá -3 por 3 gols anulados. Ó, se você pensar que o VAR deu um gol pro Brasil no primeiro jogo. Tá, tô, menos dois. Concordo com o Luke. Ninguém se importa com o Brasil. É... Mas enfim, alguém vai? Que absurdo, Luke, Yuri. Mas, enfim, vai lá, Rafaela. Fala você agora. Vai. Então, é porque os animes... Ah, tá. É porque os animes todos que eu tinha pensado, o Evilásio meio que já assisti. Só que eles não estavam na lista dele, tá ligado? Desculpa. Mentira, porque por exemplo, a Rogueu ele não viu. É, mas a Rogueu não estava na minha lista, tá ligado? Nossa, quem vai recomendar a Rogueu pro amiguinho? Exatamente, eu não recomendaria a Rogueu. Que absurdo. Eu não gosto de a Rogueu. Eu admito que eu olhei pra imagem e eu tipo... Tô afim. Vamos. Mas se me indicarem, eu posso ver. Tá? Você tem preconceito com meninas que adoram comer banana? É isso? Não, mas esse não é o único problema. É. O problema é que a menina é abusada fisicamente durante o anime inteiro. Não é. Desculpa, não é esse anime. Ela leva muita porrada, padrinho. Eu vi essa porra. Ah, tá, mas ela leva. É, na verdade, você devia ter dito que ela é burra. Que ela realmente é uma pessoa burra. Então, se a pessoa é burra, ela merece levar um soco na cara. Eu não disse nada disso. Eu só disse que eu não tenho idiotice nela, porque ninguém suporta a idiotice dela, só isso. É, mas ela continua levando vários tapas do cara do mesmo jeito. Ela leva chute, caralho. Eu estou horrorizado com essa discussão. Ela realmente leva porrada do cara. É muito triste. Ela leva porrada do cara, leva porrada dos pais dela, só que quem bate mais nela é um amigo dela. Caralho, brother. Que engraçado. O amigo dela bate nela, os colegas de classe batem nela. É um anime de gag, de humor gag. E a menina, ela é extremamente burra e ela gosta de ter as coisas e tal. E aí ela fica enchendo o saco do amigo de infância dela. E o amigo de infância dela não tem paciência. Então, parar de. Pra chegar ao nível da mãe dela falar com o amigo dela e pedir, por favor, assim que eu morrer, cuide da minha filha. E ele fala, jamais! Peraí. Por que vocês estão falando desse anime? Vocês vão indicar? Não. Pula. É próximo. Ruim, porra, vou lá. Eu tô meio assustado. Jesus. Né? Eu tô bem horrorizado com o que eu vi. Mas vai lá. É, eu não sabia que a Rogueu era sobre isso. Não, mas estou horrorizado agora. É que não é falar, falou Mogek, mas... É ruim. Só digo isso. E dois disso. Sacanagem. Ok, então tá, é porque assim, então eu vou escolher o Yaoi mesmo que eu tava planejando. Demais. Bom demais. Demais. Vai lá, Rafaela, solta. Não, é porque eu realmente não queria recomendar um Yaoi pro Vilazo, mas ele é um filme bom, não por... E não importa o fato dele ser um BL, tá entendendo? Ele é um filme bom por si só, por ser um filme. Ok. Que o nome do filme é Dokusei, que seria Colegas de Classe, se eu fosse traduzir. Eu não tenho certeza, Gure. Ah, bem, não importa o nome. Ele é um filme de, sei lá, uma hora e meia? Não lembro. É, de uma hora só. É bem pouquinho. Ele é feito pela A1 Pictures e ele é baseado em um mangá, também do mesmo nome. É um mangá bem antigo. Quando teve o anúncio desse filme, eu fiquei muito surpresa, exatamente porque era um mangá muito antigo. Nunca imaginaria que eles fossem fazer uma adaptação dessa obra. Mas eu acho que foi o mesmo caso de Banana Fish, mesmo caso assim, de foi uma pessoa de dentro do estúdio que gostava muito da obra, que ficou empurrando a produção para poder conseguir andar, sabe? Foi uma coisa mais ou menos desse nível. E aí, do que o seu conta, é um anime colegial, desculpa, Vilaz. Que é colegial. Ok. Mas é Slice of Life, porque você gosta de Slice of Life. Eu não sei, você tá indo bem. Tá indo bem. Ai, meu Deus. Slice of Life e colegial, tá indo bem. Tá, é a coisa mais original que existe. É, tocou em dois pontos até agora que o Vilaz não curte muito. O Slice of Life, principalmente ambiente colegial, mas vamos lá. Não, mas assim, depende, né? É, porque eu já conversei com o Filazio e ele disse que depende muito do que tá acontecendo muito na temporada. Essa temporada não tem tanto anime colegial e faz muito tempo que sai um bom. Então talvez seja até algo refrescante. É, o Slice of Life da temporada é o Kuchikumi. É. Mas é, de certa forma, é verdade. Né, e tem romance. Aí é pior. É tipo a trinca que o Filaz não assiste. Tô empolgado. A A trilha das coisas que a Vila não assiste. Primeiro, é isso como é um filme, então eu já acho até difícil pensar em Slice of Life sendo um filme, mas tudo bem. Pois é. Então, se a história for boa, tamo aí. Né? Bom, a história é mais ou menos o seguinte. Tem o Hirito, que é um estudante, que ele é tipo o estudante mais, como posso dizer, introvertido, né? Dentro da escola, é uma escola só pra garotos, e eles meio que estão ensaiando pra uma apresentação de coral, porque eles vão participar de um concurso, sei lá, da região deles, de coral. E aí o Hirito, ele meio que, tipo, nas aulas de coral, ele não canta, ele fica só abrindo a boca, sabe? Fingindo que tava cantando, enquanto as outras pessoas estavam cantando. Beleza. Por causa que ele não sabia cantar, ele tinha vergonha. Então, ele treinava depois de todo mundo, quando ele tava sozinho, sabe? Na sala de aula. E aí, outro menino acaba vendo ele treinando, que é o Hikaru. E aí, esse Hikaru, ele toca guitarra pra uma banda. Então, ele sabe mais ou menos música, né? Sabe ler partitura, essas coisas. Então, o Hikaru começa a ajudar o Hirito pra poder ele cantar melhor no coral e tal. E aí, eles dois ficam amigos. E é basicamente... como eles vão, a relação deles vai melhorando ao longo das estações do ano. A ideia do filme é mostrar as quatro estações do ano, nos quatro períodos dentro do relacionamento deles, né? Que aí eles começam amigos, aí depois começam a namorar, essas coisas, né? E aí tem todos os conflitos dentro do relacionamento deles, de acordo com... os períodos das estações. Eles, tipo, já estão no último ano do ensino médio, então tem a ver com o fato deles escolherem profissões diferentes. O Rito, ele quer ser médico, e o Hikaru, ele vai continuar na banda dele futuramente, então existe a possibilidade deles morarem um distante um do outro. Então é toda uma discussão, tipo, de como a vida deles vai ser, sabe? De como a vida deles vai assumida dentro do filme, tanto como dentro no presente como no futuro. É bem Slice. Eu acho que é bem Slice of Life, na real. Come of Age também. Você devia ter começado pra falar que é bom, dizendo que tem música. Qualquer um Yuri fez. Ah, mas a parte de música é uma introduçãozinha minúscula. O filme não é com música, entendeu? Não é sobre música. Não, parece também. Legal. O que você falou parece legal. Uhum. Já botei no Plant Watch. Ok. Excelente. Okay, é só uma hora. É filme. É difícil não gostar de filme de anime, assim. Tem casos muito especiais, assim, não gostar. Uhum. Eu mesmo consigo pensar em dois só. Não, três. Tá, três. Tipo, Boca com Xoxo. Quatro. Me provocam indiretamente. Vai pro Quinto dos Infernos, Rafael. Cinco, porque tô indo Yasha também, né? Então cinco, tá? Cinco. Naruto. Eu gosto dos filmes de Naruto que eu vi. Olha aí. Todos? Os que eu vi, eu falei. Ele falou os que eu vi especificamente. Ainda assim, todos que você viu, você realmente gostou? Eu gosto. Acabou de falar. Bukaku Shoujo, Ghost in the Shell, o que mais? Eu tava pensando em Ghost in the Shell. Akira. O Bungaku Shoujo, agora. Não, Akira eu gosto, pô. Akira é ruim. Eu gosto, né? Eu não vi. Que isso? Que absurdo. É um Dendy of Evangelion, também que eu não gosto. Absurdo. Uma fabricazinha. Evangelho 3.3 é ruim. Esse eu sei que você não gosta. Esse é bom pra caralho. Uma fabricazinha. Enfim, vamos lá. Eu quero manter aqui a linha já de animes bons aí, que teve Piano no Mori e o anime que eu esqueci da Nath, mas eu sei que é bom. Caralho, eu sei que é bom porque eu vi. Eu esqueci o nome do filme do anime lá. Ah, você viu? Eu não sabia. Eu vi. Aquela. E aí eu vou continuar na linha aqui de animes bons. E Vlas, eu te recomendo a Rogel, que é o anime da... Luke, quando for teu aniversário, a gente vai recomendar bananear pra você, tá? Só pra você esquecer. Bananear. Mas eu não que gosto de bananear. Não, bananear, não tá na... bananear tá numa anime list e tá como dropado. Nota é, ele é, já viu, né? É, não adianta me recomendar. É, Ping Pong The Animation. Tu viu aquele aquele do Check no Kyojin SD? Não. É, Ping Pong The Animation é um anime de esporte. Eu sei que você gosta de anime de esporte. É, e é um animezão da porra. É, ele é muito diferente dos animes tradicionais em questão da animação. Muito. E a história. Afinal, de que é, né? E a história e as partidas são inacreditáveis. Eu adoro Ping Pong The Animation. Cara, fácil, um dos melhores animes de 2015, sem dúvida nenhuma. Ele é um anime que foi muito hypado, fiquei com um pouquinho de preguiça pra assistir. Quando assisti inteiro, assim. É muito bom. Eu acho que eu gosto tudo do Yuasa, então, tipo, já era esperado, assim, pra eu gostar. Dito isso, Luke, eu vou deixar curioso, eu vi o live action dessa parada. É isso aí. Meu Deus, então é isso, então cancela minha recomendação. Volta pro Rogue, Luke. Não, porque assim, o live action... É muito diferente. Deixa bem claro, o live action não é baseado no anime, é baseado no mangá, ele é anterior ao anime, e é um filme chinês de comédia, bem diferente do que é o anime mesmo, que eu sei. Nossa! É? E é legal. É, ele é um anime, eu acho ele um anime difícil pra quem tá começando a assistir anime, né? Por causa eu também da acho. A pessoa vai ficar... Tem muita coisa de tipo, comédia japonesa ali que a pessoa não vai entender. Ah, então você que tá acostumado... vai ser difícil pra mim, então, né? Eu quase não vejo anime. Você que tá acostumado aí, viu aí a Rogel e vai bem. Ninguém deveria ver a Rogel na boa, é sério. O padrinho defendendo ele foi pior ainda. Eu não tô defendendo, não, né? A Rogel foi um dos piores animes do ano pra mim, você tá louco, rapaz. Eu ainda terminei, porque era de 5 minutos, velho. Parabéns. Não, a Rogue não era 5 minutos, não, filho. Parabéns. Mas não era mesmo. Não era. Mas é porque no, pra Rafa. Era metade era do episódio. É porque ela via na velocidade 2x aí. É. Né? Ela via que nem ia ler mangá. Pra tua infelicidade, Rafael, a Rogue era episódio normal, 20 e tantos minutos, não era? Quê? Não! Não é possível. Parabéns. Não consigo. Não, então eu dropei mesmo. Não, não era 22 não, minutos, nunca não. Nunca ia assistir a Rogue. 12 minutos. Vocês estão malucos? Rafael, eu tô pra dizer que você dropou. Eu tô pra dizer que você viu um episódio e dropou, até onde eu me lembro. Viu 5 minutos. Eu vi completo. Que pariu, Rafael. 12 minutos. É 12 minutos pro episódio. 12 minutos. Você conseguiu, Rafael. É 12 minutos. Mas é isso. Ping Pong The Animation. Eu acho que eu vi... jogando no celular junto. Mas, enfim, deixava o episódio rodando e ficava fazendo outra coisa. Cara, que maneira fácil da gente abastecer nosso mal com animes vistos, né? Só você fingir que tá assistindo. Você nunca fez isso, cara. Que absurdo. Não, cara, nunca fiz. Cara, mas aí pra você fingir que você viu, você só precisa colocar o anime no mal, cara. Você não precisa assistir. É tipo, é muita loucura. Você sabe que o anime é ruim, você vai botar ele no seu mal pra. Cara, se pra você anime ruim, eu acho isso. Você acha anime ruim? Não vê, só isso. Ué. Poxa, eu não assisti e botei no mal. Eu tava fazendo na época. Eu automaticamente assisti. É, não, assim. Se eu coloquei 7 na nota, eu quero me bater. Nem eu cheguei nisso. Eu dei 4 pra Rogueu, criatura de Deus. Eu quero me bater. Pô, a nota agora. Do mal é 7.16. Deixa eu mudar a nota aqui. A nota desse anime no mal é 7.16. Parabéns. Chega. É porque 7 é a minha média, tá ligado? Anime mas, Luke, média. Luke, não, tô muito desculpas. Não tem desculpas. Luke, estou muito curioso. Sobre o que é Ping Pong? É sobre um anime de esporte. Ele tem que pensar com calma, peraí, vai lá. E se chama futebol. E tem um VAR. E o VAR tira gol do Brasil. E aí a gente tem que fazer um anime só disso. E todos os personagens têm alguma coisa de ele gosta de. Todos os personagens têm algumas coisas do horóscopo pro chinês. Não, mas pior que esse negócio do VAR aí já é perseguição, cara. Na Copa ele só ferrou o Brasil. Aí esse ano. Quando ele ajuda o Brasil no primeiro jogo e faz isso no segundo. Tudo bem. Mas eu quero VAR. Acho que o VAR é gostoso demais. Dito isso, vamos torcer para que no futuro lance um anime sobre VAR. É isso aí. Anime do VAR. Porque eu sou a favor do VAR. Eu sou considerando que as Olimpíadas vai ser no Japão. É verdade. Existe uma grande possibilidade de ter um anime do VAR. Até lá. Acho que não vai ter um anime do VAR, mas vai ter um anime de futebol com VAR. Vai ter um capitão de Tsubasa que vai ter VAR. É isso aí. Vai fazer o VAR do meteoro, vai ser meio foda. O cara com uma doença cardíaca tá permitido. Tá absurdo, cara. Mas esse foi o meu presentinho pra você, Juninho. Obrigado, Luquinha. Luquinha, cara. Enfim, então vamos para a última indicação aqui, que vai ser a minha, a não ser que o Vilas queira indicar um anime para ele mesmo, eu já não sei, né? Eu vou indicar um anime para mim. Da sua mão esquerda para sua mão direita, é isso aí. Meu Deus! Eu vou editar esse vídeo no caminho. Excelente. Então eu vou indicar um dos animes que eu considero até hoje, assim, sem sombra de dúvidas, um dos melhores de 2016. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido bem melhor se não fosse certas anuances, que é o Haito Genson no Gringar. Por que que eu indico ele para o Evilazo assistir? Primeiro, porque é uma fantasia com atributos de RPG ao longo do anime. Pense que o sexteto de aventureiros, o sexteto de protagonistas, ele já inicia o anime nessa terra aventuresca. Eles têm relapsos da vida deles normal, na nossa terra, né, no nosso mundo normal, cada um com a sua vidinha, só tem lapsos na mente. E não se lembram com detalhes de como foram parar nesse mundo aventuresco. Nenhum deles se lembra. Só que esses seis juntos, que são Manato, Haruhiro, Moguzo, Hanta, Shirohu e Yumi, essa turma passa por muitos e sérios percalços no decorrer do anime. Eles têm que encarar a morte de um dos personagens. Não, você tá de sacanagem, Paulinho. Eu gosto que o Calino, ele indica o anime, já vai passando spoiler, na boa. Eles têm que encarar lutas com goblins, e tem muitas goblin pessoas que não. Já têm vertigem com goblins, né? Goblin, aí. Não. Goblin. E eles têm que superar, porque eles têm um aprendizado ao longo dos 12 episódios desse anime. Qual é o aprendizado? A se conhecer melhor, a interagir em grupo, a não renegar seus sentimentos e aprender com erros. Porque eles erram demais nos primeiros episódios do anime. Eles não têm a mínima noção de como iniciar uma aventura, de como ir para uma batalha, de como comprar um equipamento, de qual a melhor estratégia de uma luta. Porque presume-se que cada um dos seis ali tem uma aptidão é melhor do que o outro em alguma coisa. Tem quem é melhor na batalha de corpo a corpo, tem quem é melhor no arco e flecha, tem quem é melhor na magia, só que eles não conseguem distribuir isso adequadamente. E Haito Genson no Gringar tem uma parte que eu acho extremamente positiva, que são os cenários e a parte acústica. Os cenários do anime são belíssimos. Me lembra muito um jogo de RPG lançado por PlayStation 1 em 98, chamado Legend of Mana. Seikei Densetsu The Legend of Mana, no Japão. Onde a arte desse jogo era toda pintada à mão. Cenários, a arte, tudo feito à mão. E Haito Genson no Gringar lembra muito isso, eu acho fascinante. Acusticamente, o anime é um verdadeiro colírio para os olhos, por assim dizer. Acusticamente, ele é um colírio para os olhos. Para os ouvidos, eu só errei, perdão. Bota uma caixa de som no olho. As músicas são belíssimas, as partituras dão aquela sensação de aventura. As partes tristes do anime, a música ajuda muito também. E, sinceramente, é uma obra que eu aconselho muito ser assistida, por mais que o enredo se desenvolva de uma maneira muito vagarosa, por mais que o anime tenha ficado famoso negativamente por causa de um certo frame no sexto episódio, que até hoje me dá urticária quando me lembro desse frame, que é de três personagens andando na rua de uma cidade, três personagens estão andando, e durante 15 segundos da andança deles, você nota que somente as pernas deles estão se movendo, o cenário não se move. Você não vê as nuvens se movendo, não vê as casas indo adiante, não vê a rua seguindo, você vê as pernas deles. Parece que eles estão andando num monte de papel. Parece que eles estão num monte de papel, porque não é possível. É, aquilo foi grotesco demais. Foi, Calheiro, foi... é pra... Mas o cenário é feito... Pra interessar, Calheiro. Não, é, mas, não, mas, isso, é bom. Isso é legal. Porque eu, já cria uma positivo. Identidade com o Konosuba. Isso aí. Tá? Não, cara. Konosuba tem esses erros do propósito. Konosuba é hilário por causa que ele trabalha esses erros propositadamente. Não é, o caso de, não é o caso do Gringá. Nesse momento é só uma falta de dinheiro mesmo, cara. Mas o Gringá, o cenário é feito com aquarela, é bem bonito. Dito isso, é pessimamente animado. Eu não acho pessimamente animado, cara. Eu acho que só esse... Só assim, acho que esse frame em quesito que foi mal animado. Esse assim, frame ele, assim, ele é tão pessimamente animado que ele não é animado. E eu acho que eu caio nessa piada tão infame, cara. Tudo bem, cara. Gostei daquele Akunohana aqui também, né? Não tinha animação, tudo bem. Oh. Não, mas eu tô falando do cenário. Mas tirando isso, é bem animado pra caramba. As lutas, os personagens são bem animados. As lutas são muito boas no anime, né? Depois que eles aprendem a desenvolver, é o melhor trabalho em conjunto, em grupo. Não, mas desde o princípio, cara, desde o princípio, as lutas elas são muito bem feitas. Sim, eu tô dizendo que depois melhora. Melhora consideravelmente. Melhora. Até quando surge uma outra personagem, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela. Surge uma personagem que... Ele tá soltando tudo. Todos os protagonistas, sente aversão por ela, quer ficar implicando com ela, que nem um crianção besta. Padrinho, não precisa contar o anime todo, não. Final, nós descobrimos que a aventura é a amizade. Não, Lucas, você errou. Eu posso colocar que eu já vi 5 episódios aí pra começar logo tudo. O que você vai fazer? Não vai fazer? Quantidade de vista, A minha ossada foi indicar o anime. Agora, isso que você vai revelar... Eu queria ver que ninguém já. Então, tá de boa. Eu queria ver. Eu me lembro na época o hype de vocês com o Ningai. É porque não tava na vibe na época. Porra, me lembro do grupo só a Melissa quis ver anime comigo. Daí eu ficamos assistindo. Eu assisti Gringá com você, Carlinhos. Pelo amor de Deus. Valeu a provocação, né? Valeu a provocação, né? Enfim. Tem a idade. A gente entende. Ô, a família tá boa de saúde? Tá. Falou, o cara que tá ficando mais velho hoje, né? É, né? Eu pensei, eu tenho 31 anos de idade, Carlinhos, 10 anos mais velho que eu. Olha aí. 10 anos, um mês e uma semana. Aí é muita precisão. Aí é muito específico pra mim. Quantas horas, quantos minutos, quantos segundos? Aí você tá querendo demais. Aí eu teria que saber. Eu nasci às 8h30. Eu também teria que saber que horas o Evilásio nasceu. Eu nasci às 8h30 da manhã. Acabou de dizer. Já podemos fazer ascendente do Evilásio. Mapa astral. Não lembro como é que deu. Mapa astral do Evilásio. É Libra com ascendente em Libra, com Lua em Libra. Não, eu sou gêmeos, cara. Tem um amigo meu que ele é gêmeos com ascendente em gêmeos e Lua em gêmeos. Olha aí. Eu não sei o que significa, mas aí... Que ele tá... tem que casar com alguém que nasceu no mesmo dia que ele. É verdade. Porque ele é o diabo. Não tem como isso você. Considerando que esse é o mês 6, o mês que o pessoal nasceu em gêmeos em 6, e que ele tem 3 gêmeos aí, 666 é o diabo, o Luke tá certo. Caramba! Porque de acordo com o vídeo de Patos do Fundos, é assim que se conquista o mundo. Mas enfim, mais uma rodadinha rapidinho, só passar sem contar o review inteiro do anime. Exato. É só, eu tenho mais um, que é o Hoseki no Kuni. Que o Vilas não viu, deveria ver, porque é muito bom. Ele é bom mesmo, né? É porque a gente viu o primeiro episódio. Ele é bobinho no começo, mas depois vai pra uma espiral de merda inacreditável. A virada que acontece torna ele mil vezes melhor. É porque isso é importante, porque assim, a gente viu, quando eu digo a gente, eu, Carlinho e não sei mais quem, vimos o primeiro episódio desse anime Call e achamos bem fraquinho. Mas ele vai pra uma espiral de merda inacreditável e que você vai sentir saudade dele ser fraquinho. Dito isso, só uma correção. Eu não achei o anime ruim. Você achou, você largou o anime. Eu vi até o final. Tá bom. E também tem outra coisa, é que ele no início ele causa estranheza. Por causa do estudo. Ah, fui eu. Ele no início causa estranheza, mas depois você já se acostuma e você acha incrível, velho. É, não é nem pela arte, porque eu achava, como arte CG, um arte até bonito, assim. É, foi a história bonito. Mesmo do era primeiro episódio mesmo, que não pegou a gente. Mas assiste, que vocês vão gostar. Ele é muito mais profundo do que parece. É, muita gente fala desse anime. Eu vi o hype da timeline depois. É, um hype muito grande. Assim. Eu li o mangá hoje só pra ficar depressivo. Eu leio e falo, nossa. O melhor anime do ano. Mas eu tô curioso aí pra ver. Yes. Gente falando que ia mudar a animação no japonês, mas... Não, aí foi exagero, eu realmente falei. Ah, o CGI é maravilhoso. Eu queria que tivesse mais um anime CGI. É que nem o pessoal que falava que Violet Evergarden ia mudar a animação japonesa. Pra ficar mais chato? Aí, cara. É a mesma coisa. Exagero. Isso é muito bonito. Eu vou indicar um também. Esse já vi que tá no Road de Vlas aqui, mas tá acho no Road? Que... Vamos ver aí. Mas acho que vale a pena dar uma olhada nele, porque eu gostei, basicamente, eu gostei. Que é Grand Crash Sinki. É um bom... Mas eu sei que você não vai tirar do seu Rose. Eu sei que você não vai tirar do seu Rose. Mas eu gostaria de dizer, porque eu gosto do estilo de política que ele faz. No início do anime, realmente, ele não tem nada. Só que aí, depois de um tempo, você vai vendo que o preço do jogo vai aumentando. E quando chega no final, é muita questão de tática, de inteligência, de estratégia. Então eu acho que eu gosto muito mais... Eu entendo a questão de, tipo, é realmente muito chato no início, mas depois ele fica bem melhor. Mas aí depende muito de... Eu fico curioso pra ver esse tipo de coisa. É porque meu problema maior... É porque ele tá no hold, inclusive. Isso não significa que eu não dropei, né? Eu não acho o anime horrível. Mas aí passou semanas e semanas e eu acabei não vendo. Eu vi o episódio da primeira semana da temporada, como sempre. Assim, peraí. Desculpa, gente. Eu só queria falar um negócio aqui rapidinho. Eu acabei de receber aqui... Alguém me seguiu no Instagram... E o Instagram é emagrecer juntos. Tomar no cu. Você joga na cara dele assim, eu não sou gordo. Tá vendo? As minhas bochechas são grandes. Eu tenho um parente que ele costuma dizer assim, eu não sou gordo, isso é excesso de gostosura. Ele costuma falar assim. Essa piada é velha. Não, não é piada. Ele se autorrotula a si mesmo, não é piada. Ele se autorrotula. Mas é uma piada velha assim mesmo. Cara. É pra caralho. Enfim, mas assim, posso ver pela parte política. O meu problema é que eu não gostei da garotinha. Eu não gostei dos personagens principais. E eu achei muito genérico a ação. Mas não, eu posso ver. Realmente, no início, tudo é muito genérico. Tá. Depois as coisas melhoram. Agora sim, o negócio é você estar disposto em depois. Aí fica a pergunta. Se você realmente não tiver, não precisa forçar, não. Já sabe, o pessoal do Discord sabe que resultado teve com o Angel Beats, né? Então, eu vou deixar no hold um dia que ele sabe assistir. Um hold é isso, tipo, às vezes eu pego um anime, jogo pra minha lista e vou ver. Toda crítica a Angel Beats eu fico bravo. Só é ruim, porra. Desculpa. Bom pra caralho. Melhor não é ruim. Da década. Reformulando a frase. Eu não gostei. Tudo não bem? Realmente. Agora... Aceitem isso. Você não gostar é diferente do anime ser ruim. Tudo agora... bem, eu já falei. Eu me retratei, Carleiro. Agora sim, Brasil. Caso você queira pular os 11 primeiros, porque tem um filme que basicamente resume os 11 primeiros, então... Pular os 11 primeiros? Mas não, tem um filme que resume, tá ligado? Mas o resumo nunca é bom. Mas resume... Ele vai contar a parte principal. Você não vai precisar ficar vendo as merdas que vão acontecer com a besteirinha, tá ligado? Eu não concordo que o resumo nunca é bom, cara. Mas enfim. Qual o resumo que é bom? Hum? qual resumo que é bom. Quer ver alguém falar Dragon Ball Kai daqui a pouco? Quer ver só? Dragon Ball Kai não é resumo. Um resumo de 35 Dragon Ball milhões Kai não de é, não. Não é. Não, bom, Kai não é resumo, cara. É só tirou os filas. É diferente. Já, é... Cara, desculpa. Se tratar de Dragon Ball tirar filas já é um resumo. Desculpa. É verdade. Já é resumo. Desculpa. Se o resumo é de 60 episódios, diminui e tal, mas Dragon Ball Kai é bom, de fato. Eu sei que vocês não querem admitir, mas é verdade. Dragon Ball é verdade, cara. É bom mesmo. Mas, enfim, cara, não sei, é porque é foda, porque todos os bons são de coisas que eu vi o anime completo. Então é meio foda falar. Então, tipo, Madoka, eu gosto dos dois primeiros filmes, como resumo. Os que resumem a saga de One Piece, eles são bons de fato, eles não são melhores que o anime. É a saga completa, né? Tem alguns caras aí que. Pô, vai ver o filme, mas perde tanta coisa do anime, gente. Eu não aceito. Mas enfim, tem algumas coisas boas nisso. Eu acho que o resumo é bom nesse caso, tipo, que o anime tem. A história é muito interessante, mas o caminhar dos personagens, o jeito como é a ação, não é tão bom. Aí isso ajuda. Mas aí depende. Se você quiser, tá aí. Ok, vou pensar. Talvez eu veja esse filme. Tá, alguém então mais? Só pra continuar, você tem que ver o Chouten, cara. Termina assim. Não, eu tenho que ver o Chouten. Embora eu já não tenha dito que o Chouten foi um dos meus animes preferidos, né? Porque eu vi o primeiro temporada, eu tenho que ver a segunda. Embora o Velasco tenha falado que tenha dormido quando tentou ver lá no passado a primeira vez, eu pediria para ele tentar em algum momento no futuro próximo tentar assistir Yokohama Kadashi Kiko, porque vale a pena. Os dois OVAs. Uhum. Vale a pena. Vale mesmo. Uhum. O Chotei e Mushishi, né? Mushishi, cara! Meu Deus, Mushishi! É, Mushishi tem que terminar. Mushishi e o Chotei, ambos estão no on-hold da lista. Não, é, Mushishi tem que terminar, cara. Tem muito anime no on-hold que eu, de fato... Monster, por exemplo, eu tenho que terminar. Eu não terminei Monster. É Monster, eu li o mangá e eu caguei. Essa é a Rafaela. Essa é a Rafaela. Ah, eu li o mangá, caguei. Caguei. Caguei, porque... Não, ó, tá errado, não. Eu fiz isso com o Death Note. Eu li o mangá, eu vi 7 episódios do anime, eu gosto do anime, mas eu dropei porque eu não queria ver porque eu já li o mangá. Mas eu concordo. Eu não ligo. É isso aí. Mas tem muito anime. Mas assim, eu prefiro anime a mangá, né? Então você sabe que, tipo, foda-se. Não, eu sei, eu compreendo totalmente. Eu sou o contrário, eu prefiro mangá ao anime, então. É assim que funciona comigo. É isso aí. Eu tenho os 18 volumes de Monster no meu armário. Eu comprei mensalmente da Panini, li todos. E eu não assisti o anime por causa disso. Tá? Caraca, então peraí. Então você tá querendo dizer que você tem um monstro no seu armário? Não. Ela tem 18. Eu também tenho o mangá completo de Monster. Eu gosto muito dos mangás do Dragon Ball. Mas sem vergonha. Mas o anime tem coisas boas, tá? Eu só queria dizer isso. Pra quem não viu. Não, eu imagino que tenha, pô. Eu só não tenho preguiça de ver, tá? Eu gosto muito da musiquinha da história dos monstros no final. Porque o final do anime é. O encerramento é contando a história do monstro. Enfim. É isso? Mais alguma indicação, pessoal? Spica, né? Spica, tem que ver, realmente. Bem lembrado. E aí, ano que vem, a gente vai estar nesse mesmo dia vendo se o Evilás viu algum anime que a gente indicou. Eu só queria avisar que vocês fizeram o meu, né? E eu não vi nenhum até agora. Olha aí, assim. Muito obrigado por você avisar. Vamos fazer a sopa. Eu não vi nenhum que vocês recomendaram ainda. E meu aniversário tá chegando, tá ligado? Então, se vocês forem fazer o episódio de novo, eu já tô avisando. Eu só vou te mandar o link. Fico muito feliz que isso abre precedentes. É verdade. Mas na boa, a gente só vai te mandar o link. Não, e o pior é que eu cheguei a baixar os episódios, porque o Evlas me recomendou o quê? Mas, meu Deus, qual foi o... Eu lembro a imagem e esqueci o nome do anime. Ah, já descobrimos quem é o preferido da galera aí. Não, porque era o anime que eu tinha mais gostado da lista. Não posso fazer nada com relação a isso. Eu recomendo aqui, cagou pro anime que eu recomendo. Ela baixou. A gente nem sabe se tu participasse, Luke. Eu participei. Acho que participou? Participei. Eu estou tão amigo que ela nem lembra. Não lembro, cara, velho. É porque tem poucas vezes que tu participa aqui. É só isso. Eu não lembro de nada. Mas falando de baixar anime, o Tatami Galaxy tá baixado aqui faz uns 3 anos. Eu não assisti. Olha aí. Eu vou dar uma dica, é do mesmo diretor do Ping Pong. É, mas é uma loucura. É uma loucura, porque o pessoal fala muito rápido, aí dá preguiça. Eu diria, o filme que a gente viu, que não é o Tatami Galaxy, é no mesmo universo, também é uma loucura. Muito bom. Seria na mesma galáxia? Talvez, sem dúvida. Vamos acabar o podcast. Então, eu queria agradecer as indicações. Verei. Então você não quer agradecer. Você disse que queria agradecer. Então você não quer agradecer. Vou jogar fã de verbo aí, faz favor. Isso sempre vem da pessoa que não é amiga do outro. Tinha que ser o não amigo, impressionante. Então, eu queria agradecer a indicação de todo mundo. Menos o Carlinho. Tá, tô saindo, tchau pra vocês aí. Que isso, Padre? Você só tá se ferrando na minha piada que você fez. Mas eu queria dizer que não é porque eu não gostei da indicação. É só que ele contou metade do anime. Mas, tirando isso. É verdade. Eu vou fazer o possível pra ver alguns desses animes, pelo menos alguns. Não. Vou tentar ver pelo menos os que vocês contaram em a sinopse. Os que vocês falaram agora vai ser mais difícil, mas vamos lá. Todo final de semana eu vou perguntar pra você se já viu o Pendomori. Assim, se você quiser assistir o filme, eu assisto com você, tá? É uma aí, hora só. Tô de boa. Só que gostei muito do tô de boa. Eu realmente queria reassistir faz tempo que eu vi ele. Não, eu vejo com a... Não, tô de boa. Vamos marcar. Vou marcar. Eu só queria dizer, Yuri, não adianta você perguntar esse final de semana, porque eu tô focado em terminar a saga da Big Mom do One Piece, cara. Então eu só tô vendo. Fudeu, o Ivlas não vai assistir nada. Tem 40 e poucos episódios pra terminar. Então, é que eu sei mesmo aí que a gente se encontra no Ivlas, gente. Isso aí. Então, eu posso contar, eu li tudo, aí eu já resumo pra vocês. Mas eu tô vendo todo dia. Eu tô vendo todo dia. E olha que eu não gosto de One Piece, eu li tudo. Eu te entendo, Lucas. Você não gosta de One Piece, mas continua lendo. Eu não entendo. Não, eu desisti desse arco do samurai que tá bem bom. Ele não soma comigo e ele não gosta também. Shokugeki no Soma, eu tenho asco e terminei. Eu gosto do Luke que o Luke sempre fala: tipo, não, esse arco de One Piece é uma bosta. Aí eu assisto, acho massa pra caralho. É muito bom. Só que, dito isso, Luke, eu concordo com você quanto ao Shokugeki no Soma, que tem um tempão já que o mangá de Shokugeki diminuiu de qualidade demais. Ficou horrível. Mas o do One Piece, esse arco tá tão ruim que eu parei de ler. Então, você pode achar que talvez seja o seu favorito. Olha aí. Pode ser. Eu tô empolgado pra esse arco de One de pior que eu tô focado. Ou seja, vocês dois não são só diferentes nos times que torcem. É isso aí. Não, mas a gente tem muita coisa que os dois gostam, então. O Luke, ele gosta de One Piece, ele só não quer de me indicar. Então o Luke de tsundere com One Piece? Não, na verdade, eu não gosto mesmo. Eu detesto. É que o One Piece é o Bleach que não existe mais pra ele. É o Bleach sem graça. Era engraçado, o Bleach dava pra dar risada da ruindade. O One Piece é só triste. Ele já foi muito longe, ele não pode parar mais agora. Exatamente. Eu entendo perfeitamente esse tipo projeto. Samurai 8, novo lá do cara do Naruto. Já parei, esse eu não tenho necessidade. Eu nem li o primeiro capítulo ainda. Eu fico feliz. Eu nem sabia que isso existia. Eu fico muito feliz de saber isso, porque aí eu nem tento. Esse foi meu presente de aniversário pra você, Vlad. Muito obrigado. Fala mal de One Piece, é isso aí. Vamos lá. Considerações finais, pessoal. Padrinho, por favor. Eu só queria dizer que sobre aquele comentário que eu falei na minha apresentação do podcast, era de um rapaz que comentou no post de Gringá, dizendo que os animes favoritos da vida dele são Gringá e Sword Art Online. Eu fiquei... Não, gosto é de cada um, caramba. Vai fazer o quê, né? Cara, agora eu tô muito preocupado. Eu estou muito preocupado. Eu espero que Gringar tenha um Kirito. Não tem. Cara, Gringar não tem nenhum Deus Ex Machina. Fica ainda bem, tem não. Mas o cara tem Deus que dubla o Javali Raiba é o cara tem. Que dubla o Kirito. Não, Gringa é só porrada. Peraí, Yuri. Luke, qual que é o Deus Ex Machina de Gringa? Assim, então, não acontece spoiler mesmo. Caralho, é isso aí. Mas não tem. Não tem. No final, eu já disse, a amizade é mais importante. Pô, meu pai, enfim. Voltando. Mas na nível o soco da amizade. Não, ninguém tem o soco da amizade. O imortal não morre no final, é isso aí. Tem não. Voltando então. Gosto é gosto, né? Mas enfim. Queria deixar registrado também que esse post de Gringar é o sétimo mais visto da história do blog, é isso aí. O que me deixa alegre. Então, agradecendo aqui ao aniversariante Vilásio, agradecendo aos colegas, ao Luke, a Rafaela, que caga sobre alguns mangás, ao Yuri, que odeia jovens. É o contrário, eu caga sobre alguns animes, mas tudo bem. O Vilásio nem colega é, maluco. Eu falei agradecendo ao amigo Vilásio, aniversário hoje, ou você tá surdo? Não, você falou aniversariante, Vilásio, e aos colegas. Então, agradecendo aí ao pessoal, visitem o Anime Coach, visitem o Alphaled Brasil, visitem o Nonasso Herói, visitem o Netuin. Visite e lá o Iopinando, e daqui 15 dias a gente se reencontra aí no Kyodai 99. Olha aí que beleza, 99. Meu Deus, 99. 99. Olha aí, vamos lá. Que não é anime tão bom, não, viu? Nossa. Mas enfim, agora eu vou falar do Discord Iopinando, gente. Vai discordar lá. Discord Iopinando, você pode ir lá conversar com a gente tá sempre lá. Eu queria dizer, só rapidinho, que eu tô muito triste. O cara ficou fazendo essa piada, que ele pegou do Yuri, do Discord, e ele tá infectando as pessoas do Discord, que no Discord, no último call, a Tati chegou a fazer essa piada do Discord. É verdade. Não é piada, é só a realidade dos fatos. Vai no Discord pra discordar. Discord é pra discordar. Pelo amor de Deus. Então, você pode ir lá no Discord pra conversar com a gente? Durante a semana, a gente tá sempre lá. Na sexta-feira, no final de semana, a gente tem a nossa programação. Na sexta-feira, nós temos a nossa call ou de filmes ou de RPG. Essa semana vai ser a nossa call de RPG, já que a gente não teve semana passada. Próxima semana vai ser a nossa call de filmes. Então, se você quiser participar de qualquer uma das duas, é só conversar com a gente. Que a gente pode ou fazer o seu personagem para que você possa jogar conosco, ou a gente vai decidir o filme na próxima semana, para que você possa... O cara assumido já voltou para vocês jogarem o RPG? Não, ele simplesmente vai dizer que o personagem dele morreu. Não, ele não morreu. Caralho, vocês vão matar o maluco, velho. Não, eu não vou matar ninguém, calma. Vai sair numa missão solo. Eu sou alguém bom o suficiente para criar uma história que ele vai ficar por um tempo fora. Se ele quiser voltar, um deles vai voltar. Se ele não quiser, ele vai ficar lá. Então, mas enfim. Assim, gosto muito do Ezzy. O lado positivo do personagem dele sair é que ele vai parar de tentar me matar o tempo todo. Meu Deus, ele tentou te matar. É verdade. Era uma discordância que não fazia sentido. Era impressionante. Mas aí, quem quiser participar... Fazia sentido, sim. Ele inventou de botar um personagem que era um ninja, que era perseguido por a porra de uma organização chamada Katsoka. A Katsoka era foda, maluco. Fazia sentido, sim. Que pariu. Por um segundo eu pensei, eu vou criar essa merda só pra... Mas, né? Ainda bem. Tina, o RPG que vocês jogam, as regras são baseadas naquele 3D&T, Defensores de Tóquio, alguma coisa assim? Não, ele é baseado em PSM D20. Com algumas regras modificadas por mim, porque, por exemplo, magia eu peço para que os próprios jogadores façam. as magias, eles vão discutir comigo quais são as magias e o que poderia mudar para ser um pouquinho mais balanceado no jogo. É Pass the D20 com um toque de D&D 5.0, mas essas mudanças, viu? Enfim. E se você quiser participar com a gente, jogar com a gente, é só ir conversar e a gente pode criar seu personagem para você jogar conosco. No sábado nós temos a gravação de Opinando Tim Boom, onde geralmente a gente coloca lá o link para que você possa assistir. Então nos siga lá, porque vai ser mais fácil de você ver quando a gente vai estar gravando ou quando a gente vai estar. No domingo nós temos a nossa call de animes, onde a gente escolhe 3 animes da temporada, a gente vai assistir durante toda ela. A gente tá vendo essa temporada Dororo, que já tá acabando. A gente também tá vendo Mayana Kanokuchi Kumin, que também já tá acabando. E a gente também tá vendo Bungo Stray Dogs. E a gente tá vendo a terceira temporada. A gente já viu as 2 primeiras na Cal. E agora a gente tá vendo a terceira nessa temporada, que também já tá acabando. Então, se você quiser assistir com a gente, fique lá no Tim Boom. E mesmo se você não estiver assistindo os animes dessa temporada, fique lá, porque vai começar a próxima temporada daqui a pouco. E aí a gente vai escolher novos animes pra gente assistir todos juntos no domingo. E é isso aí. Luke Lucas. Eu tava vendo aqui o comercial do S10. Boa. S10. Eu queria muito viver nesse Isekai, que é o comercial dos caras. E você vê uma pessoa com o celular com pouca bateria, você fala, beleza, vou te dar aqui parte da minha bateria, tá de boa. Velho, eu não dou minha bateria nem pra minha mãe que ela pedir, velho. Você falou compartilhar bateria, que porra é essa, velho? Que funcionalidade imbecil é essa? É surreal. Tinha 2 pessoas com S10 no mesmo lugar. Nota-se que é um lugar só de rico. Você cai. Mas a coisa mais inacreditável é alguém falar, beleza, vou te dar parte da minha bateria aqui pra te ajudar, nobre colega. Mano, seu cu, vai pra um carregador de carro, filha da puta. Tira o da minha bateria. Ô, Luke, focatada, daqui a pouco você tá andando na rua, vê um ladrão e fala, me passa tua bateria. Ô, Luke, você tem que entender que foi uma cantada. Cantada mais infame, pelo amor de Deus. Caraca, então chega um maluco com aquelas baterias externas e fala, vem cá, minha nega. É isso? Exato. É o cara com é muito mais preparado que o maluco que dá a própria bateria do celular. Tá maluco? Eu ligo o celular, boto um pouquinho, mexo um pouquinho no Twitter, o celular já tá em 50%, brother. Eu vou te dar a minha bateria pra aqui. Tá maluco? É triste, hein? Gente, cantar o som de bateria de celular. Que maravilhoso esse mundo novo, cara. Olha aí. É isso aí. Eu prefiro a propaganda lá do Dungeons & Dragons. Melhor episódio de Caverna do Dragão foi um episódio live act de uma propaganda. É isso aí. Porra, aquela temática tava bonita demais. Cara, eles saíram do mundo e levaram a porra do unicórnio, cara. Pelo amor de Deus, é óbvio, é a melhor coisa. O mestre do mago chega no Tokyo Drift, velho. E nego fala, valeu, e larga o mestre dos magos pra trás, velho. O Jabu tocando enquanto ele escolhe. O Jabu tocando. E o Vingador vira um PM, o que é a coisa mais verdadeira do mundo. Eu fiquei pensando, a menina, como é que a menina sabe dirigir? Ela é uma menor de idade. Caralho. Ah, pega o carro do pai, né? Foda. Ah, tá. Ela tem o quê? 14 anos. Deja vu. Adeus. 16 anos lá, eles tiram carteira, né? É, eu sei, pô. Mas você tem que... É tipo... Com um adulto e tal, né? Desde eles botaram a porra do unicórnio dentro do carro. Isso aí é menos de tudo. Não, mas o problema é o cara que seguiu eles depois, né? Que apareceu. Virou PM, é o que é o verdadeiro. É bater estudante. Gato, Mimi! Yeah! E eles levaram o carro com eles. E eu fiquei, ok, né? Ah, mas é óbvio, né? Assim, tudo bem que eles pegaram o carro do Mestre dos Magos e nunca mais vou devolver, mas... Exatamente. Mandaram o Tizis Brasil e foram embora. Agora, ela mandou... Agora quem vai subir somos nós. Caraca, parabéns. Enfim, Rafa. A visita offline de Brasil e acompanha as coisas que estão sendo colocadas lá no Nancy Herói. E é isso. Não vai agradecer nada dessa vez, não, Rafael? Rafael, eu nunca fui agradecer. Parabéns, Evilásio, pelo seu dia por ter nascido. Valeu, valeu. E tal. Parabéns por ser o único de 1 milhão que nasceu. Meu Deus do céu. Quero agradecer pela participação. Pode ter sido isso. Eu esqueci de falar do HNC pela participação. Mas. Caguei. Campanha no Catarse, que ainda não foi criada, para o episódio 200 aí, segundo o Luke, que vai ser editado. Não era o 100? É porque tá aqui que a gente conseguiu dinheiro. É que a gente tá se planejando. Aqui é planejamento. Você acha que aqui é bagunça? Você acha que a gente faz tudo isso na semana antes? Não. Só 200. A gente tem um mês ainda, pô. Não, 200. Não. Fez muito tempo. Episódio 200 daqui a 3 anos. A gente não tá feito aqui que tem a porra de uma produtora, não. Olha, levando em consideração que são 25 Kyodais por ano, então o episódio 200 é daqui 4 anos. Então... Existe a opção mais barata, que é o Yuri Filmes fazer. Ah, muito bom, não é isso? É isso aí, Yuri, você tem 4 anos, então. É isso aí. Caralho. Ver 99 episódios de 2 horas é maravilhoso. Não, vai ser 199. Apesar que eu consigo, de boa. Eu vi o Critical Role, que tem 4 horas cada. Olha só, o Yuri. Eu também digo assim. Olha aí. Falou, é de boa. Então o Yuri vai fazer o podcast. Ele já descobriu. Boa, claro, claro. Faz todo sentido. Quem me der um HD externo para que eu possa compilar todo esse dado aí. Ainda mais com esses finais que a gente nunca termina o podcast, mesmo que a gente precise dormir e acordar amanhã. Pois é. É essa parte que é mais gostosa de assistir. Sabe o que é maneiro? Eu não preciso, então eu posso ficar aqui à vontade. Eu também não preciso. Eu só vou dizer que eu tô no time dos que não precisam hoje, porque eu folgo amanhã. Então, aí eu preciso. Pois é nada, vou ficar aqui até 2 horas da manhã. Mas eu folgo amanhã pra trabalhar no feriado. Então... Gente, vamos jogar um RPG agora, um RPG. Vamos terminar, pessoal. Tchau. Abraço aí, a gente volta daqui a 2 semanas. Falou. Toca aí a música de parabéns, Silvio. Vai.